toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso vai abrir qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Realizar a força que tem na paixão. Oh, oh. nos permite.